andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Chuva, sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. Laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie. Vai, Luizinho! Ê, Luizinho, nosso gaiteiro. Mais uma estação e a saudade no coração. Laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie. Rola, rola. Laie. Queria pedir licença para estar cantando uma música que eu fiz em homenagem ao meu pai há um tempo. E ela conta a história da nossa relação, por isso que o nome da música é Cantar para Ser Feliz.